Pequena Sereia. Era uma vez uma sereia chamada Ariel, que resolveu desobedecer às ordens de seu pai e se aventurar no mundo acima da superfície do oceano. Lá, ela viu um humano comemorando seu aniversário em um barco. Os amigos do aniversariante o chamavam de Príncipe Eric. Ariel achou o príncipe lindo e desejou imensamente ser apresentada a ele. De repente, uma tempestade surpreendeu a todos, varrendo com violência tudo o que estava no caminho. A embarcação se partiu em vários pedaços, atirando seus passageiros ao mar. Ariel mergulhou em busca do jovem príncipe para salvá-lo das ondas ameaçadoras. Ela encontrou o príncipe Eric e o levou para a praia. Enquanto o príncipe estava desacordado, ela acariciou seu rosto e cantou para ele. Mas assim que ouviu alguém chamando por ele, ela voltou para o mar e observou a uma distância segura o príncipe sendo resgatado por seus criados. Ela queria muito poder ter ficado um pouco mais na praia com ele. No dia seguinte, o músico oficial da corte, Sebastião, o caranguejo, foi fazer uma visita a Ariel. Ele era um amigo de confiança do pai dela, o rei Tritão. Sebastião tentou convencer Ariel de que a vida de sereia era muito boa. A vida no fundo do mar é bem melhor do que em qualquer outro lugar, ele disse a ela. Mas nada do que ele dissesse faria com que a princesa mudasse de ideia. Ariel estava apaixonada. Somente Linguado, o melhor amigo de Ariel, a entendia. Ele tinha visto que uma estátua do príncipe havia aparecido na gruta secreta de Ariel, depois do naufrágio do navio. Nessa gruta, Ariel guardava todos os objetos feitos pelos humanos que ela encontrava. O próprio Linguado tinha levado a amiga até a tal estátua, um dia, pois ele sabia que ela iria adorar. Linguado, você é meu melhor amigo! Ariel exclamou ao ver a estátua. A estátua é igualzinha a ele! Neste exato momento, o rei Tritão apareceu. Ele sabia que Ariel tinha feito contato com o mundo dos humanos e estava preocupado, pois temia que ela pudesse se ferir. Ele estava furioso por Ariel ter desobedecido às suas ordens. Ariel contou ao pai sobre o príncipe Eric. Papai, eu o amo tanto! Mas a pequena sereia não conseguiu convencer o pai de que ela estava predestinada a ficar com o príncipe. Em uma última tentativa de proteger a filha dos perigos do mundo dos humanos, o rei Tritão ergueu o seu tridente e destruiu todos os tesouros carinhosamente recolhidos por Ariel, até a estátua. Ariel estava determinada a encontrar uma maneira de ficar com Eric. Sabia, no entanto, que seu pai nunca iria ajudá-la. Por isso, foi procurar a ajuda da malvada bruxa do mar, Úrsula. E elas fizeram um pacto. Em troca da bela voz de Ariel, Úrsula transformaria a cauda de sereia de Ariel em pernas. Ariel, no entanto, só continuaria humana se recebesse até o final do terceiro dia um verdadeiro beijo de amor. Caso não fosse beijada, ela voltaria a ser uma sereia e se tornaria escrava de Úrsula para sempre. Ariel nadou até a superfície com suas novas pernas, feliz por finalmente ter se transformado em humana. Ela olhava encantada para os dedos dos pés enquanto Sebastião a observava chocado. Voltarei agora mesmo para casa e contarei tudo para o rei. Sebastião ameaçou, mas ao ver a tristeza nos olhinhos de Ariel, ele soube que ela nunca seria feliz como sereia. Está bem. Ele decidiu. Vou ajudá-la a encontrar o príncipe. Sabidão, o amigo gaivota de Ariel, providenciou alegremente um vestido para ela, feito com a vela de um barco e uma corda. Não demorou muito e o príncipe apareceu na praia. É você? Eric exclamou quando a viu. A moça que eu estava procurando. Ariel assentiu entusiasmada. Eric se lembrou de que a moça que o salvara tinha uma bela voz, mas Ariel não podia falar. Você não pode ser a moça que estou procurando, ele disse com um suspiro. Mesmo assim, ele a levou até seu castelo. Durante o jantar daquela noite, Ariel usou um garfo para pentear os cabelos e com isso fez Eric rir pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, o príncipe levou Ariel para um passeio pelo reino. Ela ficou fascinada com tudo que viu, desde os cavalos até o show de marionetes. Eles dançaram no mercado e Ariel até mesmo conduziu a carruagem na volta do passeio. Eric ficou encantado com a sua hóspede e maravilhado com a natureza alegre da moça. Ariel também adorou o dia, mas os dois ainda não tinham se beijado. Será que ela conseguiria despertar o amor dele a tempo? Naquele entardecer, Ariel e Eric remavam tranquilos em uma lagoa serena. Logo, o príncipe estava se aproximando de Ariel, mas quando ele estava prestes a beijá-la, as enguias de estimação de Úrsula apareceram e viraram a pequena embarcação. Eric ajudou Ariel a nadar até a margem. Enquanto isso, no fundo do mar, Úrsula observava tudo através de uma bola de cristal. Ela estava determinada a fazer o que estivesse ao seu alcance para impedir o beijo. Foi então que ela se transformou em uma bela moça, chamada Vanessa. Naquela mesma noite, ela foi até o castelo e hipnotizou o príncipe. Úrsula usou a voz de Ariel, que estava guardada em uma concha presa a um colar em torno do seu pescoço, para convencer Eric de que ela era a moça que o salvara. No dia seguinte, quando Ariel despertou, Vanessa já tinha marcado a data do casamento. A cerimônia seria a bordo de um navio. Sabidão reuniu todas as criaturas marinhas que ele conseguiu para ajudá-lo a atrasar o casamento, enquanto Linguado ajudava Ariel a nadar até o navio. Enquanto isso, Sabidão conseguiu arrancar a concha mágica do pescoço de Vanessa, e assim Ariel recuperou a sua voz. Depois que o encanto se quebrou, o príncipe Eric percebeu que Ariel era seu verdadeiro amor. Mas quando ele estava prestes a beijá-la, ela se transformou em sereia novamente e Vanessa voltou a ser a bruxa Úrsula. Úrsula puxou Ariel de volta para a água, mas Eric não desistiria sem lutar. Eu já a perdi uma vez, não posso perdê-la novamente. O príncipe anunciou enquanto remava em um bote pelo oceano. Ele lançou um arpão contra a bruxa do mar, mas as enguias da bruxa o arrastaram para o fundo das ondas. Úrsula cresceu até se transformar em um monstro gigante, ficando acima de todos. Ela usou então o tridente do rei do mar para criar um redemoinho, erguendo o velho navio de Eric acima do nível do mar. O príncipe subiu de volta no navio e partiu com ele para cima de Úrsula, acertando a cabeça dela em cheio. Ela finalmente afundou, desaparecendo para sempre. Eric pulou do navio e nadou até a beira da praia. Nadou e nadou até cair exausto na areia, enquanto Ariel assistia a tudo do alto de uma pedra. O rei Tritão voltou-se para Sebastião e disse: ela ama o príncipe de verdade. Você não acha? E assim concedeu à sua bela filha seu maior desejo: tornar-se parte do mundo dos humanos. Assim, assistiu satisfeito ao casamento dela com o príncipe. Então, Ariel e Eric navegaram de volta para o reino deles, onde viveram felizes para sempre.